Nerd Maratonista. Chegamos agora ao episódio 6 da temporada 2 de Andor. Que noite festiva! What a festive evening! Nossa, seu inglês tá melhorando, muito bem. Né? Tá quase parecendo gente. Tá parecendo inglês de Gorman. Né, parecendo, porra, ou então de Xandrila também, né? Que é um inglêsinho furado. Né? Então tá. Estamos no porto espacial de Stigard, na rota comercial de Rima. Cassian tá retornando da sua missão em Gorman e ele entra na nave de Luthen. Você percebe que Gorman tá em forma, né? Pra Rima, né? Né? Aí... Eu não vou te dar tuduxa. Ah, filho da puta. Não vou não. Tá. Luthen o recebe com aquele coice habitual, né? Afinal de contas é o carinho, né? Do Luthen com o Cassiano, né? Ou seja, no coice gratuito, fábrica de ferraduras. É, porque ele é um nobre, né? Criado nas estrebarias de Yerevan. É a sua, vai xingar outro. E eles decolam pra Coruscant. Luthen caçoa dos trajes do Cassiano, o que é uma puta de uma sacanagem, que quando ele se transveste pra ser o chefe da galeria, ele bota até peruca. Então não sei por que ele tá caçoando nas roupas do Cassiano. Sacanagem isso. É porque o Cassian faz mais o estilo bad boy, mais underwork, né? Aquele trabalhador mais braçal, aquela coisa mais armeira. E o cara vestido como se fosse um nobre parece outra coisa. Né, tá bom. E ele pergunta também sobre a Frente Gorman. Cassiano diz que eles não devem se meter com a resistência gormana. O Luthen pergunta como Cassiano sabe disso, se só ficou lá 2 dias flauteando, cara. O Luthen é um filho da puta, cara. Vai flautear teu cu, seu filho da puta. Ué, tá com franceses, tem que falar francês, né, meu filho? E o Cassiano pergunta como o Luthen sabe o que ele fez em Gorma se ele acaba de voltar de lá. O Luthen diz que recebeu uma mensagem do carro Rylands. Não. Né? Começou o festival dos cacófatos. Cara, isso seria perfeito se ele respondesse. Eu tenho amigo em todos os lugares. Porra, ia ser massa. Ele recebeu lá a mensagem do Rylands, né? Reclamando do Cassiano. O Cassiano diz que eles não estão prontos e que um arsenal está sendo construído na Praça de Palmo. Olha, viu? Mas é pequeno, como eu falei, né? O arsenal é pequeno. É, só um palmo. É uma praça de um palmo. E o Cassiano contra o plano da Frente Gorman e que ninguém vai se importar. O Luthen diz que o Império vai se importar e que Cassiano ainda pensa como ladrão. É verdade. O problema de tudo isso aí, né, Marcelo, é o seguinte. É que até o Luthen está se deixando levar por esse plano. Só o Cassian percebe que tem alguma coisa errada nisso, que tá fácil demais, sei lá. Tá muito na cara para ser uma coisa real, que parece ser armação e tudo mais. Só que ninguém tá prestando atenção nisso. Assim, cara, nem o próprio Luthen, que nessa hora a gente acha que ele vai levar a sério isso aí. Não, ele não leva, porra. É verdade. Aí o Cassiano pergunta, e se tudo pegar fogo? Cara, essa cena é muito foda. Luthen responde, e se tudo queimar, vai queimar com um enorme fulgor. Nossa. Aí sabe usar as palavras, viu? Esse aí sabe falar bonito pra caralho. Vou votar nele pra presidente. Aí o Cassiano diz que quer ficar fora dessa, me inclui fora dessa, né? Muito bem. Corta pra Coruscant e a Cleia recebe uma chamada do Luthen. O Luthen fala com ela em código e pergunta sobre aquela peça do Skoldon, aquela peça em que tem o parangolé que ela tem que tirar lá da... Caralho, fugiu a palavra, da escuta. Sei, aquele livro maluco. É, era só isso mesmo, corta pra Gorman. Tá, fazer o quê? Foi uma cena só. Aí a Vel Santa tá sentada em frente à Praça de Palmo, e o Dylan, que é o namorado da Erza, né, a filha do, do carro, é, não posso fazer nada. É isso aí que é a situação, pô, tá? Véu pergunta Santa, se carro. Ela está procurando alguém. Véu diz aquela nossa frase código, qual é a frase, J? Tem um amigo em todos os lugares. E sai. Aí, de novo, corta pra Coruscant. Nossa, que mais pequeno demais essa, né? Porra dessa cena. Cassiano volta ao apartamento esconderijo, ele invade o local com blaster em punho, porque ele achou a porta meio aberta, tal e coisa. Ele encontra Bix e eles se beijam apaixonadamente. Oh, é o amor! Eles pimbam. Mas quase, né? Mais ou menos. O Cassi elogia a arrumação do lugar, é que ele não viu 3 dias atrás quando ela tava chapada na, no colchão do chão, né? Na Cracolândia. Né? Porra, tá bom. Aí a Bix pergunta sobre a missão do Cassiano em Gorman, e o Cassiano diz que era um estilista e que estava muito bonito. Oh. Aí a Bix pede pro Cassiano trazer o estilista qualquer dia desse lá pra visitar. Olha aí, nós vemos um pouquinho de fetiche, né? Não é? Mas não é? Ah, sim, por falar em fetiche, deixa eu fazer... Ah, sim, a gente vai ver um pouco de fetiche aqui no feed do Paranerd daqui a alguns dias no Hiperfoco. Né? Muito bem. Aí o Cassiano diz que tá preocupado com o Lúten, e a Bix diz que o Lúten veio no apartamento falar com ela. O Cassiano fica puto de raiva com isso, óbvio. E a Bix diz que o Cassiano é pra esquecer essa porra. Continuamos em Coruscant, então não é corte. Mas agora a gente vê a Mon Mothra e o Perrin estão no carro discutindo os detalhes de um banquete. De volta para a galeria do Lúten, ele recebe Cassiano, porque Cassiano ficou puto e foi tirar satisfação com o Lúten, né? Muito bem. Rapaz, Cassiano tá em tudo quanto é lugar nessa porra. Do nada ele aparece nos lugares. Não, Cassiano é quase o Wolverine da Marvel, cara. Ele tá em tudo quanto é lugar ao mesmo tempo, inclusive. Aí o Cassiano discute com o Lúten. O Lúten tenta desconversar e fazer o Cassian ir embora, fingindo ser ainda o dono da galeria, né? Lúten dá um sermão no Cassian, porque ele garoteou. Concorda comigo que ele garoteou? Né? Ele, nessa aqui ele garoteou, porra, muito. Vai tomar no cu. Cassian diz que dá tudo, entenda como você quiser, pro Lúten, inclusive a sua vida, foi o que ela disse. E o Lúten desconversa de novo e o Cassian vai embora. Tchau, um abraço. Né? Depois de uma dessa. Né? Ainda em Coruscant, só que agora no BSI, o nosso querido Partagás. O capataz lá do BSI, né? Isso, encontra os supervisores Jung e Hart. É a sua. É, eu não posso fazer nada, pelo menos não são cacófatos. Partagás diz que o Dr. Gorst é valioso demais para ser apenas do BSI. E que vai ser transferido. Você lembra do Dr. Gorst, né? O filho da puta que maltratou a Bix? Então, esse aí mesmo. Ah, sei. Aquele moleque lá que botou o capacete lá e disse... Isso, esse aí mesmo. Não vai parecer assim pra você. Né? A Partagás diz que vai mandar os dois supervisores pra acompanhar o Dr. Gorst. Né? Muito bem. Corta pra Gorman. Véu tá num café. Ah, Sintacás. Conhece Sintacás? Ah, lembra caceta, dela? Cintaralha. A famosa Cintaralha. É essa aí mesmo. É, ela aparece... Da Santa chegou a Cinta. Né, não. Vem a Santa e depois é a Cinta, né? A Véu Santa e a Cintaralha. Aparece e senta na mesa. Na cadeira, nossa, à mesa. Senta na Cintaralha. Ela senta à mesa. Não senta na mesa. Porque se ela sentasse na mesa, derrubava tudo. Elas conversam sobre o cabelo da Cinta, que ela tá gostando do novo corte de cabelo da Cinta, e os equipamentos da operação. Elas aparentemente parecem que fizeram as pazes, né? Oh, é o amor! De novo! Corta pra Coruscant! No BSI, Dedra. Conhece Dedra? Já vou falar Dedra? A melhor personagem dessa série toda. Faz um relatório sobre Gorman pro Partagás. Partagás ordena que Dedra nunca conte a Cyril as verdadeiras intenções do BSI. Ó, filha da puta, né? Mas tá bom, deixa eu falar. Corta pra Gorman! É. Corte desse jeito rápido mesmo, né? Só foi aquela cena lá. Tá? A Ivel e a Cinta se reúnem com a Frente Gorman para planejar o ataque. Ozar, que é aquele moleque chato, vendedor de aranha. Sei, fala tudo que tem que falar e bota o resumo na aranha. Isso. Interrompe Vel, dizendo que eles devem pegar o máximo de armas que eles puderem. Vel diz a ele que isso não é prudente. Vel diz ainda que ele não deve pensar e nem mesmo falar nada. Que ele deve apenas fazer o que lhe mandam fazer. Cara, isso vai se mostrar tão verdadeiro nesse episódio. Oh, esse episódio é pesadinho, no final. Né? Aí vemos cenas do plano sendo feito e sendo executado ao mesmo tempo. Todos os gormanos parecem arrogantes. Jura? Mesmo? Com o narizinho empinado falando de biquinho? Nelebleble? É, neném. Então tá bom. Vel e a Cinta são as únicas que vão ficar com blasters. Porque são as únicas que sabem mexer com ele também, né? Caralho. Aí ninguém se opõe, porque afinal de contas, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aí corta pra Coruscant e a Bix pega o seu entorpecente e toma lá o Zé Gotinha pra ela, né? É claro aí. Né? Cassiano acorda e procura por Bix e ele encontra ela dopada, chapada na sala e pergunta como é que ela tá. Ah, jura? Como é que pergunta? A mulher tá lá vendo o passarinho azul e ele pergunta, como é que você tá? Doidona, meu filho. Bix diz que quer ir na missão com Cassian. Cassian diz que ela vai. Olha, viu? Muito bem. Porta pra Gorman. Vel e Cinta conversam sobre a Frente Gorman. A Cinta diz que não confia na motorista designada. A Cinta pede desculpas a Vel e a Vel perdoa a Cinta. Bom, Cinta diz que o Lúthien acha que elas são mais valiosas separadas. Vel diz que vai chamar o Lúthien para uma conversa, ou seja, o pau vai torar na casa de Noca, bebê. Né? Deixa. Se mete com essa taralha para tu ver o que a gente faz. Eu gosto quando alguém encurrala o Lúthien. Entenda isso como você quiser. E aí, quando ela fala que vai dar uma chamada no Lúthien, a Cinta vai, pega a Vel e dá e lasca-lhe um beijão. Yeah! Beijo lésbico! Yeah! Gostoso também. Corta pra Coruscant! Estamos agora no Senado Galáctico. Olha, um senador discursa de forma exaltada e isso perturba a Mon Mothma, porque ele tá falando a favor do Império contra a galera de Gorman, tá? Aí tem uma coisa, né? Esse senador, ele tá ali fazendo um discurso, só que a gente percebe que o discurso dele é baseado todinho nas reportagens que foram planejadas por aqueles caras lá do BSI, tu lembra? Uhum. Então tudo que ele fala ali é um resumo, né, uma resposta do que está sendo transmitido nas reportagens que foram escritas por aqueles caras. Eu achei isso muito legal. Até eu, que não entendo muito de trama, assim, peguei essa porra aí no ar. Qualquer semelhança com os bolsonaristas é mera coincidência. Ou será que não? Ou será que não? Né? Vamos lá. Na galeria, o Lúthien e a Cleia saem com o motorista e a Mon e o Perry e Mothma vão até uma recepção. Eles encontram lá o senador Organa. Não é o senador Organa? Não, o pai da Leia. O pai adotivo, né? Porque, na verdade, aí, o pai da Leia é o Anakin. Aí, esse cara que tá ouvindo agora, o nerd maratonista agora, que é fã de Star Wars, tá jubilando, né? Né? E que cumprimenta eles, né? No BSI, a Dedra e outros supervisores são retirados do centro de controle. Mon e Perry se encontram agora com Skoldum, que pergunta sobre os filhos deles. Legal? Corta pra Gorman! A Frente Gorman bota o plano em movimento. O Cyril, também conhecido como Carne, né? A Carne, tá vigiando eles para o BSI. A Vel e a Cintra se desejam sorte. Legal. Corta pra Coruscant. O Lúthien exibe joias raras para alguns clientes. A Cleia conversa com o assistente do Skoldum sobre as falsificações. E os oficiais Jung e Hart estão aproveitando a festa, ou seja, enchendo a cara. O Lúthien com os anéis nos dedos. E aí você parece aquelas conversas de bar de riquinhos mimados, né? Sabe o que, é que isso me lembrou? Não sei se você lembra disso. Do Clube dos Aventureiros no DuckTales, que era um clube de milionários, um querendo exibir pro outro a maior descoberta. Isso. Não é exatamente nesse estilo? Mesmo estilo. E aí no final os caras falam assim: olha, isso deve ser não sei o quê. Falam assim: ah, mas isso aí é do ano tal? Não, deve ser mais antigo ainda. Por que vocês não param de conversar e dão logo um preço? Ah, né? Eu quero vender. Quer comprar? Vara de viadagem, compra logo minhas merda, porra. É assim, é uma cena cheia de basófia, mas é muito divertida, né? Sim, cara, cara, eu vi essa cena, eu vi inteirinho o tio Patinhas no Clube dos Aventureiros contando bravata, cara. É bem isso o mesmo. O Pão Duro McMoney reclamando do lado. É, talvez seja porque tá tudo na Disney, né? É, mas não é? É, né? Tá tudo na Disney. Tá, beleza. Né? Corta pra Gorman. À frente, Gorman, Vel e a Cinta, vem um comboio chegar com a carga. Eles armam minas na rua. Corta pra Coruscant. Vai assim, é uma cena a cada. Uma cena pra cada planeta. Não reclama, não. Foi interrompido o tempo todo. Neto, ó. Aí o Lúthien cumprimenta a Mon Mothma e a Mon pergunta a Lúthien sobre Vel. Lúthien pergunta se tem algo, é alguma coisa urgente? A Mon diz que sim, que porque ela se importa com o Vel. Aí a Cleia cumprimenta o supervisor Jung, né, e o retira da festa. Isso é importante, tá? Porque daqui a pouco esse filho da puta vai servir de barreira pra Cleia. Né? Corta pra Gorman. E Vel diz que já tá tudo pronto. E é só isso. Corta pra Coruscant. Cara, esse episódio é muito filha da puta, cara. É um corte atrás do outro, cara. Eu vou parar com o Steam, tá? Porque eu sei que o ouvinte já deve estar de saco cheio de ouvir essa porra desse efeito do... Corta pra mim. Não, tá, ouvinte, eu só vou dizer o corta, mas eu não vou mais botar o efeito do faca guinço. Não, tem que botar, porra. Cara, é muito chato, cara. Toda hora. Nada, bota, deixa essa porra aí. Tá bom. Aí, então, como eu falei, corta pra Coruscant. O Skoldon exibe as suas peças ao diretor Krennic, lembra? O filho da puta morto do BSI, esse aí mesmo, né? Ao Skoldon apresenta o Lúthien e a Mon Mothma ao diretor, que diz que já conhece a senadora. Mon Mothma faz um comentário sarcástico ao Krennic. Enquanto o Skoldon exibe as peças, a Cleia pega o Jung, lembra o Jung? E leva até o Codex, que é aquela rodona cheia dos parangolé, que é onde está a escuta escondida. Tá? Peraí. Essa cenazinha agora é outra daquelas cenas que seria muito chata se não fosse tensa para um caralho. Não, ainda não. Daqui a pouco, quando ela começar a ter os problemas de pegar a escuta, é que o negócio vai ficar tenso. Ela não tá. Tá meio tenso ainda, não tá tenso completo ainda, não. Eu tô falando das conversas do Krennic junto com a Mon Mothma, é uma espetada, porque... né? Uma alfinetada atrás da outra, sim. É, porque parece que eles têm agendas secretas cada um e os dois estão tentando descobrir na conversa tranquila o que é que o outro tá fazendo, sei lá, ou tentando, sei lá, véio, é muito foda. Sim. Então, corta pra Gorman! E a Vel detona as minas e para o transporte. O Carne pega, olha para aquilo e conta tudo para Debra e para o Partagás lá no BSI. Corta para Coscã! Justo. Cara, o ouvinte deve estar muito puto com essa porra desses efeitos toda hora. Desculpa, tá, ouvinte? Não, foda-se. Não, desculpe não. Desculpa, não, ouvinte. Desculpa, não. O Jota é mal educado, desculpa. Aí a Cleia explica o Codex, lá, aquela rodona, tem uma escuta e o que Jung precisa cobrir a visão dos outros para ela poder tirar a escuta dali. Legal? Corta para Gorman. E a frente Gorman começa a retirar os equipamentos e as armas de dentro da carga lá do comboio, né? Corta para Coruscant. Cara, né, essa parte das cenas que começa a ficar tenso pra caralho, tá? A Cleia encaixa lá um parangolé pra poder abrir o códex. Os demais convidados estão chegando cada vez mais perto. A Mon Mothma e o Krennic discutem sobre um massacre que aconteceu num planeta lá qualquer que não interessa. E a Cleia sente dificuldades em abrir a trava da escuta do código. É agora que começa ao fiofó apertar, né? O fiofó do Jung tá ali apertando que não passa pensamento. Né? Não, o pior é esse filho da puta toda hora. Eu vou embora, tá? Eu vou embora. Não, você não vai. Fica, vai um pouquinho mais pra direita. Fica aqui, caralho. Suando em bicas o moleque. Sério. Senta, junto. Porra. A Cleia é mais macho do que o Jung, vai ser daí. Porra, do que o Jung? Ela é mais macho que o resto dos nomes tudo, acho que menos o Lutem. Justo. Né? Ela só não é mais macho que a Mon. Mais ou menos, viu? Não, a Mon é tão macho quanto a Cleia, cara. A Mon peita o Krennic na unha, cara. Vai tomar no cu. Mas vambora. Corta pra Norma. E o Carne tá lá reportando o roubo pra Partagás, falando todos os detalhes do que tá acontecendo. E aí uma véia aparece de repente no meio da rua. Véia fofoqueira foi saber o que tá acontecendo ali. E ela é logo retirada do local pela galera da frente Gomes. Não, aqui, vovó. Aí, olha ali, ó, ó, ó. Tem um gatinho ali, ó. Tem um gatinho. Vai lá no gatinho, vai. Vai ali no gatinho. Faz aqui, ó, véio, filho da puta. Aí, corta pra Coruscant. Yang diz que eles vão ser presos e que ele quer ir embora. Ou seja, é o fiofó, né? Já não tá passando nem o Wi-Fi. Ah, aí a Cleia impede ele, manda ele cobrir a vista. Essa aqui é aquela hora do Sith junto, morto, né? Fica quieta aí. Junto, pô. É. Essa aí mesmo, né? Aí a Cleia diz que a trava tá emperrada, que ela não tá conseguindo. É aquela cena que ela tá tentando virar um negócio e já começou a sangrar a mão dela. É uma porra, essa cena é foda. E o povo se aproximando. Isso. Aí corta pra Gorman. Mais e mais caixas estão sendo levadas e jogadas no bueiro ali, numa calha d'água, pra ser levada para um outro transporte que tá lá esperando dentro do esgoto. Aí corta pra Coruscant. E a discussão entre a Mon e o Krennic se intensifica. Olha, Cleia manda o Jung segurar o códice, porque ela vai ter que fazer força para poder destravar o parangolé lá, né? Corta pra Gorma. A Vel e a Cinta finalizam o roubo. Corta pra Coruscant. Cara, desculpa, é assim, são cenas de nem 10 segundos, né, pra voltar pra outra, cara, é uma merda. Cara, tô maluco. Né? Aí, como eu falei, a Cleia começa a sangrar porque tá forçando a abertura lá do códice, corta pra goma! Né? Aí o Lesine, tu lembra do Lesine? Aquele que deu a banana pro Rilange na reunião? Então... Ele surge no meio da rua e pergunta o que eles estão fazendo ali. Aí o Ozar, cara, que é o merdeiro, aquele molequinho das aranhas, merdeiro pra caralho, tenta fazer o Lesine sair dali, mas é empurrado por ele. Aí, pra provar que ele é merdeiro, o Ozar saca um blaster e aponta pro Lesine. Aí o Lesine, o que tu tá fazendo com isso, moleque? Tu vai atirar em mim, ô filha da... Cara, nessa hora, o cu do Ozar... Tava igual o do Jung. É. O fiofó do Ozar tava com o mesmo diâmetro do Jung. Tava, agora sim, tava indo tudo bem demais, certo demais. Até quem tava sendo roubado tava de acordo com o roubo, concordando com tudo. Pra vir um filho de uma égua pra atrapalhar. Vai tomar no cu, velho. Aí é lógico que tinha que dar merda nessa conversa. Lesine começa uma briga com o Ozar e o blaster é disparado. A Erza se assusta com o tiro, o Carne informa que aconteceu o tiro e a Vel corre, porque ninguém mais, ninguém menos, seu Jota, que Dona Cintaralha foi alvejada por esse tiro de blaster do filho da puta e ela morreu. Jura? Jura? Bom, toma um tiro de blaster na fuça, tu vai ver se tu não morre. Pelo menos só se tu for cara, o personagem principal. Eu não esperava essa merda, eu me garanto. Eu esperava que desse merda, mas não pra Cinta, porra. Sacanagem. Né? Mas vamos lá. Seguindo, aí o Carne informa que aconteceu o tiro, né? O Partagás ordena que a equipe de resposta entre e comece a fazer barulho, porque afinal de contas era isso que eles estavam querendo desde o começo, né? Aí o Lesine, vendo que fez merda, pega a cinta e leva com ele. Corta pra Coruscant. E o Skoldon e os outros chegam no Códice. Será que a Cleia teve tempo de tirar a escuta? Oh, não sei, não mostrou. E o Krennic pergunta por que que a Cleia gosta tanto assim desse Códice. O Jung diz que é o Códice, que é um livro criado por um povo sem visão, porque foi isso que a Cleia ensinou pra ele. Pelo menos ele estava com o fiofó apertado, mas prestando atenção. Porta pra Gorman! E a cinta é colocada no caminhão e eles fogem. As equipes de resposta chegam ao local, é sirene, é bagunça, é cor negada e o caralho é quatro. Aí dentro do caminhão o Ozar chora pela morte da cinta e, cara, quando a Vel vê ele chorando porque ele matou a cinta... Jota, conta pro povo, o que a Vel fez com esse filho da puta? A Vel se irrita, né, e diz que ele não tem direito de chorar por ela, né, dá um esporro federal nele. Porque afinal de contas, segundo ela mesma, a cinta é muito mais guerreira do que esse moleque pensa em ser na vida. E ela vai sentir falta da cinta, Aralha. Cara, assim, ela fala pra ele que ele... Você, é pra chorar mesmo, é pra chorar mesmo. Você vai ouvir, quando você fechar os olhos, ela vai ser igual o pai do Cris, vai estar lá. Quando você for dormir, porra, ela vai estar lá. Vai ser igual o pai do Cris mesmo. É. Pro perigo, boca, né? Boca da porra. É isso aí. É igual o pai do Cris e o perigo. Muito bem, tá certo. Justamente. O Azar pede desculpas e a Vel manda ele pegar a desculpa e enfiar no cu, né? Porque ela não... Vai pra puta que o pariu, você matou a mulher que eu queria comer, filho do ego. E que me comia, ela tinha uma cintaralha tão gostosa. Mas tá bom. E aí, corta pra Coruscant. O Lúthien e a Cleia saem da recepção, a Cleia entrega a escuta pro Lúthien. E o Lúthien brinca dizendo que eles deviam aproveitar e matar o Krennic, né? Já que não estavam fazendo nada, né? Terça-feira. Cara, assim, vem cá. Não foi só isso. Essa cena, essa caminhadazinha ali da saída da festa ali e tudo mais, é maravilhosa, porque ela é uma apoteose de um drama que veio. Você não vê o final do drama, né, do que aconteceu ali, você... Né, você não percebe, ela não dá o... Consegui! Não tem isso. Mas nessa cenazinha de conversa, ela traz essa apoteose que a gente tava esperando. Eles estão conversando, ela entrega pra ele. Eu não sei, será que ela ficou ferida? Na hora que ela entrega pra ele, você percebe que ela segura a mão assim, aperta assim, faz uma caretinha de canto de olho. Eu falo assim, cara, que foda! Aí a gente devia matar o Krennic, né? Aí ela dá um sorrisinho, ela muda a carinha de dor, dá um sorrisinho não, e fala sorrisinho assim, não. Esse é o espírito. Não, sorrisinho não, bebê. Ela dá a gargalhada daquela de, ah, filho da puta, que não tava esperando que ele falasse uma coisa dessas pra ela naquela hora. Porque eles estavam praticamente brigados, né? Sim. Eles estavam se comendo na porrada o episódio todo. Sim, sim. Aí, beleza, tamo lá no BSI, o Dr. Gore chega no escritório dele, a Bix chega e ameaça ele com um blaster e coloca ele aonde, Jota? Naquela cadeirinha do caçapete lá, do capacete na cabeça do filho da puta. Ela pegou o filho da puta numa tocaia. Né? Prendeu o filho da puta numa cadeira, botou o capacete, botou tudo no máximo e falou a mesma coisa. Né? Foda-se. Não vai parecer assim pra você. Né? Eu quero o Max se foda. É que foi a tradução verdadeira dessa frase, né? Aí a Bix sai do prédio e no que sai do prédio um guarda tenta gravar. Cara, o cara escolheu a hora errada pra ser guarda, né? Nessa guarda, porque tomou-lhe um tirambaço no meio da venta pra deixar de ser besta. Né? Podia ter emitido um atestado? Podia, né? Podia só deixar pra lá e deixar a mulher passar embora? Né? Podia, né? Mas foda-se. Aí Cassiano aparece, dá tipo um soquinho, né? Vamos lá. E ele detona um explosivo que literalmente oblitera a sala onde tava o Ghost. Né? É a sala dele? Era a sala dele. Ó. Você acha que a Bix ia ficar ser feliz só com ele tomando tortura? Não, ele vai explodir lá o escritório dele todo, porra. Mas que mostra a explosão por fora, né? Eu não me liguei, não. É. E com isso chegamos ao fim do episódio 6. Fique conosco, querido ouvinte, e vamos continuar esta maratona. Vamos lá.